não abraça seu pai? Há quanto tempo você não confia no pai? E quanto tempo você perdeu em vão, dividido entre perdas e glórias, sem direção? Não é questão de ser, você vale o que tem. Busque dentro de si a verdade, amém. Faça por merecer o ar, a água e o alimento. Verdade, vaidade, bondade, isso provém de dentro. Quando perder, lembre-se que a culpa foi sua. Quando vencer, lembre-se que a culpa foi sua. Quando perder, lembre-se que a culpa foi sua. Quando vencer, lembre-se que... Modéstia, guardo as sete chaves junto à ignorância. Que pairas claras invade a mente de nossas crianças. Eu não sou burro, nem quero bancar o esperto. Só quero ter dignidade, família bem perto. Eu não sou preto nem branco, sou ser humano, é claro. Criados à semelhança de um ser que é muito raro. Evoluídos, mantidos em cárcere privado. Crescendo à mercê de ódio, ganância e pecado. Quando descobrir enfim o que vocês não colocam nos livros, terei a cura pro seu mal, meu canto como antídoto. Sim, meu canto é lírico, eu canto que vivo. Não perco foco, fé sempre no objetivo. Deus me deu o dom, eu vim provar que posso, sem sócio, administrar meu próprio negócio. Bebidas, drogas, vadias, fama, corrompe o amor dentro de alguém que almeja sua grana. Se esquecendo o amor.